Você ouve ZYO561, Voz FM, 91,9 MHz. Avenida Generoso Marques, 595, segundo andar, Coronel Vivida, Paraná. Uma emissora a serviço da comunidade.